o dia 24 de junho na história. 1975, brasileiros e europeus firmam acordo de empréstimo de 50 milhões de libras para a construção do metrô de São Paulo. 1975, o jato F5E da FAB cai no Rio de Janeiro. 1992, Câmara dos Deputados rejeita demarcação da área de 9,4 milhões de hectares para a reserva dos índios Yanomamis. 1996, MEC divulga uma lista de 263 livros didáticos que foram reaprovados na análise de conteúdo realizada pelo Centro de Pesquisa de Ensino e Cultura. 2002. Prefeitura do Rio de Janeiro é alvo de pelo menos 300 tiros de fuzil, além de duas granadas. O prédio teve 55 janelas quebradas. Ninguém ficou ferido, pois o ataque ocorreu de madrugada. Esses são os fatos que fizeram o dia 24 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.